sucesso, aê! Vai! Ué, que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá o arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá o arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá o arraso? Eu vou dar trabalho em 2018, sucesso! Eu disse samba, na cara da inimiga vai samba. Esse lá com as amigas vai. Olha na cara da inimiga vai. Eu neto LX. Quer causa a gente causa, quer chama a gente pisa, quer causa a gente causa. Ele é do nosso mão de pira. Em nome de Atitude Mix Produções. Um abraço meu parceiro Tupi, tamo junto, sucesso! Ué, que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso, tiro? E joga a mão pra cima e faz o L. Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse, viado? Faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira. Sucesso, São Paulo, joga a mão pra cima, vai! Ué, que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse, viado? Sucesso! É! E o número de contato é 719-9345-0006. LX Produções. Ué, que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Que tiro foi esse? Eu tô em Louveira, São Paulo, vai! O rei dos paredões. Então samba, samba, samba. Eu disse samba, com a cara da inimiga vai. Samba, desce na casa, amiga, vai. Olha na cara da inimiga, vai. Neto LX, quer causa a gente causa. Quer chama a gente pisa. Quer causa a gente causa. Quem é do nosso bom de pira? Eu, Neto LX. A melhor roçadeira do Brasil, indiscutivelmente. Que tiro foi esse? Ué, que tiro foi esse? Que tá um arraso. A única com selo de qualidade, som livre, sucesso! Faz a batedeira pra mulherada, vai Renezinho, Renezinho, Renezinho, batedeira, vai Telzinho, vai Telzinho, vai, empurra, vai! Ué, que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que dá um arraso? Que tiro foi esse, viado? Na tua LX, eu jogo a mão pra cima e faz o L. Faz o L, faz o L, o rei dos paredões. Sucesso!